só que ironia. Veja só as voltas que o mundo dá. Até ontem você me pisava, eu até te pedia pra você voltar. Como o ditado já disse, não aprender no amor vai aprender na dor. Hoje não perco mais tempo com essa história de que eu sou o teu amor. Ah, agora vem me procurar, só depois que deu errado lá. Deve tá escrito aqui na minha testa, só festa ou a tarde eu vá. Aquele menino cresceu, será que você não entendeu? Meu coração tá blindado, feito um passarinho, sentimentos voou. Chama, chama. As voltas que o mundo dá. Até ontem você me pisava, eu até te pedia pra você voltar. Como o ditado já disse, não aprender no amor vai aprender na dor. Hoje não perco mais tempo com essa história de que eu sou o teu amor. Ah, agora vem me procurar, só depois que deve tá escrito aqui na minha testa, só festa ou a tarde eu vá. Aquele menino cresceu, será que você não entendeu? Meu coração tá blindado, feito um passarinho, sentimentos voou. Chama! Oh, oh, oh. Meu coração tá blindado, feito um passarinho, sentimentos ele. Tá blindado, feito um passarinho, sentimentos, ele voou.